Fuck you. Como que eu tiro férias se eu ainda não tô rico? Como? Todos meus problemas giram em torno de grana. Money. Faça dinheiro, ele não fica estranho da noite pro dia. Never. Foda-se o amor, eu preencho o vazio com vadia. Caiu 50k na conta, saquei a porra toda só pra sentir uma sensação que eu nunca tive. Torrei tudo em uma semana, só com babaquice. Só pra sentir o poder que os playboys sentiram a vida inteira enquanto nós driblava a crise. Ela foi reprovada no teste de base, ela marcou minha camisa. Tu voltou com o ex? Vi o bundão que cê jogou no Insta. Passei sufoco sem cobrar ninguém. Cada um com as suas dores. De capuz do Nike no fone, cores e valores. Ela é dramática igual Caesar. Duvida de mim, não precisa. Só você fazer um pedido, esse cartão realiza. Na BM ela curte a brisa. Ela gosta que meu patrocínio é igual da Crefisa. Mas bebê, não seja indecisa, porque tem uma fila desejando ser substituto. Foda-se a polícia, daqui nós mantemos a luta. Essa label queria uma versão do Toque DK com censura. Quero que se foda esses engomadinhos do pop, bando de filho da puta. Então, como que eu tiro férias se eu ainda não tô rico? Como? Todos meus problemas giram em torno de grana. Faça dinheiro, ele não fica estranho da noite pro dia. Foda-se o amor, eu preencho o vazio com vadia. Como que eu tiro férias se eu ainda não tô rico? Todos meus problemas giram em torno de grana. Faça dinheiro, ele não fica estranho da noite pro dia. Foda-se o amor, eu preencho o vazio com vadia. Meu maninho do meu lado, somando o que eu conto, tenho Jesus cravejado. Saí dos escombros, agora eu sou CEO. Ninguém tira o trono. Ela é independente, mas diz que a bunda tem dono. Nego independente da falha, nós nunca joga toalha. Nós se garante que nós trabalha. Muito ouro, muita grife da Itália. E mesmo com perdas e ganhos, alguns manos debaixo da terra. Sempre a vingança lidera, então nunca vai ser essa guerra. Como que eu tiro férias se eu ainda não tô rico? Como? Todos meus problemas giram em torno de grana. Money. Faça dinheiro, ele não fica estranho da noite pro dia. Never. Foda-se o amor, eu preencho o vazio com vadia. Como que eu tiro férias